Gabriel Sarraz é um grande homem, é um grande ser humano e, para a nossa sorte, também é um grande escritor. Eu posso dizer, obviamente sou altamente suspeito, mas quero-vos dizer com toda a determinação que eu adoro a escrita do Gabriel. Eu acho que ele consegue fazer uma mistura entre a sua experiência de escrita jornalística com a sua sensibilidade poética. E essa mistura é única e permite-nos, ao longo da leitura, encontrar pormenores, seja num sentimento, num gesto, num detalhe, que vão dando espessura e dimensão às suas personagens, que o tornam absolutamente único e original. E acho que é uma grande escrita. Eu acho que José Manuel hoje já é um grande escritor, mas ainda pode ser melhor. Tem uma obra, neste momento, penso que são 6 livros, tudo bem? São 6 livros, e acho que ele caminha a passo largo para ser um dos grandes escritores, ou um dos maiores escritores deste país. Assim ele queira e tenha vontade para fazer isso, porque talento, não tenho dúvidas que ele tem, e sensibilidade também.